Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que não se revestissem de 2 túnicas. E disse-lhe: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliu numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto que acabamos de ouvir fala de um relato onde Jesus escolhe e envia os 12. Jesus os constituiu como um grupo e depois os enviou a pregar. São enviados por Jesus para evangelizar com autoridade. Foram enviados por Jesus para converter e livrar o povo do mal, de toda forma de mal que oprime. Para essa missão, recebe instrução concreta, instruções de irem confiando na providência divina. Filhos queridos, todos nós somos enviados por Jesus. Todos nós estamos em missão. Uns na igreja, outros na família, outros na sociedade, mas estamos em missão. E vale para todos nós este evangelho. Pregai a penitência, libertai, curai os doentes. De todos os dias a gente poder conversar. Sejam servidores do reino. O mundo precisa de cura. Sejamos evangelizadores onde quer que estejamos. Te prometo que vou evangelizar. Então diga comigo: eu quero te dizer agora, Senhor, eu quero que eu vou evangelizar. E aqui entenda evangelizar amanhã, segunda-feira, lá no teu ambiente de trabalho, na tua escola, na sala de aula, apesar de que muitos estão de férias. Seja com os amigos, a evangelização não tem local. O mundo está para ser evangelizado. Que estamos dispostos, Senhor, para evangelizar. Faça comigo esta oração. Senhor Jesus, que eu saiba de fato ser um evangelizador e que neste propósito, Senhor, eu empenhe a minha vida. Senhor, se houver situações de guerra, discórdia, que eu leve a união. Em situações de mentira, que eu lute pela verdade. Em situações de ódio, que eu comece perdoando. É dar o primeiro passo. Senhor, eu quero evangelizar. E vamos neste momento pedir a bênção de Deus. Neste domingo eu peço por você, Talvez você esteja pensando, ah, meu Deus, amanhã começa tudo de novo. É verdade, segunda-feira começa tudo de novo. Mas que seja tudo novo. Tudo novo na graça de Deus. Cada dia, resolvendo os problemas, superando os desafios, na força de Deus. Senhor Deus, visite os lares. Passe agora pelas casas. Visite aqueles que nos acompanham com seu radinho, onde quer que seja. Coloque esperança no coração daqueles que perderam. Coloque, Senhor, vontade de viver naqueles que já desistiram. Então, Senhor Deus, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Que a Tua bênção seja tão abundante, Senhor, e tão grande, que a nossa vida seja um transbordar da Tua graça. Abençoai, Senhor, todos que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.